nada, pelo contrário, teve um aumento na carne, na soja. Então, acho que nós temos um promissor pela frente. Tudo bem, irmão? Dentro dessa dólar, o Pedro contou em relação a... que tudo bem, ela, você tem uma vantagem do dólar estar alto para exportação, mas em relação aos alimentos e os insumos que são cotados em dólar, quando, na verdade, é para importar, como que fica? Não, você é tem... Não, pode é, falar. Os dois aumentam, é, os dois aumentam, né? Mas o maior custo de produção vem de processos em, pagos em reais. Lógico que, por exemplo, adubo. Adubo é um sistema que você tem linkado a dólar. Mas a maioria do custo, quando você tem uma venda do teu produto em dólar, o teu custo de produção, que é dolarizado, ele proporcionalmente ele é menor do que a venda, né? O valor da venda. Então, tem um impacto, sim, né? Quando você aumenta o dólar, você aumenta insumos importados, valor de insumos importados, certo? Mas os produtos também vendidos, eles são dolarizados. Por exemplo, milho, soja, ele é dolarizado. Então, ele também aumenta proporcionalmente em relação ao custo do dólar e à venda internacional. Mas fica, tem um equilíbrio, com vantagens para quem produz e exporta, principalmente cadeias que exportam, porque o custo de produção tem também um fator interno, né, que é em reais, e aí você acaba ganhando. Só fazendo parênteses, assim, na verdade, isso existe há 50 anos, 100 anos, e vai continuar existindo. É lógico que essa variação e a influência do dólar e o mercado, ele é sazonal, ele flutua, isso aí. A questão maior, voltamos a dizer assim, por isso que é fundamental a importância de ter um aumento de produtividade, de você ser eficiente na produção, porque se aumenta teu custo, mesmo você vendendo um pouco mais caro, mas se o custo aumenta demais, só tem um jeito de você ter lucro, é ser eficiente, correto, Pedro? Não tem outra maneira, a eficiência é que pesa. Mas o principal tema que nós estamos discutindo, que foi na resposta anterior, é o fato do agro, assim, tá certo que o dólar impactou nas vendas, mas ele impactou também no custo de produção, concordo plenamente. Mas dentro de uma crise financeira, devido a uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, o agro teve liquidez, nós conseguimos vender, nós estamos vendendo, nós estamos subindo o preço, coisa que as outras atividades não tiveram, eles pararam de vender, houveram quedas extremamente significantes. Teve então, deflação no Brasil. Deflação, então assim, nós estamos falando... só para vocês terem uma ideia, a arroba do boi, quando começou a pandemia, ela teve uma queda de 5 a 8%, chegou a 8% de queda. Mas comparado às atividades, por exemplo, quanto que está perdendo hoje um restaurante? Um cinema? Quanto de entretenimento? Quanto que eles estão perdendo? Zero, estão fechados. Eles não faturam nada. Então, a queda dele foi zero. Eles não perderam 8%. Eles perderam 100%. Entendeu? Postos de gasolinas onde eu vou abastecer, abaixaram 50%. E nós perdemos 8%. E agora voltou e aumentou, voltou 8%, voltou no preço normal e agora aumentou 5%. Então, a diferença de resultado... De resposta, principalmente no que ele diz, de você ter capacidade de sobrevivência a uma crise econômica como nós estamos passando, do agro, é absurda. Assim, né, Pedro? Não tem nada que você possa comparar. Não existe nenhum outro setor que a gente possa, sim, comparar. Não existe. É lógico, claro, ficou mais caro, o adubo nós vamos comprar agora, vamos pagar mais caro. Aí o dólar vem e cai para 4,80. É, entendeu? Aí o boi vai dar uma baixada, claro que vai. Mas assim, hoje está todo mundo brigando para sobreviver, para não morrer. E nós estamos ganhando. O confinamento desse ano, minha previsão do confinamento desse ano, Pedro, é o maior lucro dos últimos 10 anos. Lucro porcentagem. Positivo isso, né? Que bom. Positivo. Sabe por quê? Porque essa diversidade da economia brasileira, né, onde você tem a possibilidade de ter vários setores, de ter um agronegócio forte, é um diferencial do nosso país. É lógico. Então, isso é muito bom, né? É liquidez, né, Pedro? Eu acho que é fundamental isso, a liquidez. Eu acho que isso, no mundo, a gente tem uma variabilidade muito grande de economia, de crises, tudo, você ter uma liquidez do seu produto, seja que 5% ou 10% mais baixo, mas você poder vender, conseguir vender seu produto, isso é um valor incalculável. Arthur, estamos chegando no final aí. Tem mais alguma colocação? Eu acabei falando uma pergunta sem querer sobre bem-estar. Foi mandada lá em cima e eu acabei perdendo. A Isabela queria saber como tem esse confinamento, há mais animais confinados em um espaço menor, como é que fica, como fica o bem-estar? Então, ó, só eu vou o conceito, né? Extremamente importante a questão do bem-estar. E o próprio produtor está preocupado com isso, porque se você errar na concentração do confinamento, ganha menos peso, ele perde dinheiro. Se você errar no manejo de fêmeas, por exemplo, que estão sendo submetidas a uma monta natural, por qualquer problema de manejo que cause estresse, ela tem uma fertilidade menor. Então, o bem-estar animal é extremamente importante para a otimização dos processos produtivos, tá? Então, o criador está cada vez mais convencido da importância de oferecer condições para que os animais não sejam estressados, né? E tenham a possibilidade de produzir sem o impacto negativo do estresse. Então, esse conceito está hoje já muito estudado, né? Muito estudado, e aplicado hoje dentro da cadeia de produção como um todo, de carne e de leite. Então, uma fêmea produtora de leite sob estresse, ela emprenha menos, ela produz menos, tem maior intervalo de parto, ela tem mais processos inflamatórios, infecciosos, o cortisol tem implicações diretas em vários processos produtivos. Bom, conclusão, conceito, o bem-estar animal é muito importante e a cadeia de produção está cada vez mais valorizando a questão do bem-estar animal. Certo, entendi. Muito obrigado, professor. Essa foi a última pergunta que fizeram. Perfeito. Bom, então, acho que para a gente poder ir encerrando, né? Foram 2 horas bem produtivas. Queria agradecer, senhores, pelas 2 palestras, foram muito boas. Todo mundo já está respondendo aqui no Forms, que gostou muito, excelente a palestra. E também agradecer as pessoas que participaram, nossos ouvintes, que demonstraram bastante interesse por esse tema. Muito obrigado. Ok, agradecemos. Vamos, um agradecimento especial para o Luciano aí, né? O Luciano que agradeço. Disponibilizou o tempo dele para estar junto com a gente aqui, com o evento da nossa faculdade, né? Então, agradecemos bastante, Luciano. Obrigado, Luciano. Prazer enorme. Não só a tua colaboração hoje, né? Faz 19 anos, né? Vai fazer muito trabalho em colaboração, né, Vicentinho? Vocês estão velhinhos, hein, Taliano? Taliano? Vicentinho, comecei a trabalhar com o Pedro, eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha até cabelo, Luciano, quando você chegou aqui. Luciano, parabéns para você, parabéns, Pedro, parabéns, Arthur. Eu acho que os nossos alunos hoje saíram muito mais enriquecidos. É aquilo que foi comentado. Quando às vezes a escola não dá para tudo, busca o fora que você consegue. Né? Você vê, Arthur, tinha mais de 100 pessoas no começo aqui, e até o final, quando encerrou as palestras, começaram as perguntas, tinha 100 pessoas integradas. Então, esse é uma ferramenta também muito boa, porque se fosse presencial, não tinha nem 50 pessoas, coisa pessoa. Então, Arthur, eu acho que você pode, juntamente com a escola, desenvolver esse tipo de atividade online, que é extremamente positivo. Eu tenho aprendido muito. Eu tenho participado muito mais agora desse tipo de atividade do que quando você está presencial, né? Tá? Parabéns para vocês, viu? Tá bom, meu filho. Arthur, obrigado. Parabéns, obrigado. Viu, Jabe aí, que a Jabe continua bastante atuante, continuem bastante atuante sobre temas importantes da medicina veterinária, né? Formar um veterinário com competência, né, em todas as áreas é também uma obrigação dos alunos, né, em ajudar na formação das pessoas. Então, parabéns aí pela IJAB, né, para todos envolvidos aí, para os alunos envolvidos nesse processo. Feito? Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado aí. Obrigado a todos aí. Obrigado. Prazer. Obrigado, obrigado, Pietro. Vicentinho, um abraço. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos os alunos aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.